Ainda não encontrei alguém pra substituir o amor que ficou aqui. A saudade maltrata, essa solidão machuca e mata aos poucos meu coração. Me comovi ao lembrar, entristeci e chorei. Meu coração ficou pequeno quando lembrei, o sentimento é foda. Fere e dói, saudade de quem não tá. Mas entre nós o destino sempre leva alguém que a gente ama. Má notícia vem num bar, lágrimas derrama, aumenta o desespero. Quando se é da família, nada consola a mãe que se humilha, criou com tanto carinho, mas foi pouco pra morte. Uma viagem sem volta, nem passaporte, inevitável, não tem mais como voltar. Agora é só tristeza e dor que vai restar. Almas perdidas procurando luz, onde estará? Continuo na esperança de um dia te encontrar. Surpresas da vida pra você ver, e a única certeza é que nascemos pra morrer. Ainda não encontrei alguém pra substituir o amor que ficou aqui. A saudade maltrata, essa solidão machuca e mata aos poucos meu coração. Aos poucos meu coração se despedaça com o tempo, se decompõe. Tanto sofrimento, com tanta tristeza que apaga o sorriso, nunca preenche a falta, aquele brilho que eu via. E seu olhar se apagou, aquela vontade de viver você deixou numa saída sem volta. Nem se despediu. Dia 2 de novembro, lembro do 9 de abril, como se fosse hoje. Mó chuva que cai, desde a má notícia, mó falta você faz. Seu filho, como parece com você? Será que daí você consegue ver a semelhança? Como se parece contigo no olhar e naquele sorriso? Surpresas da vida pra você ver, e a única certeza é que nascemos para morrer. Ainda não encontrei alguém pra substituir o amor que ficou aqui. A saudade maltrata, essa solidão machuca e mata aos poucos meu coração. O sentimento é de perca e de tristeza, bate no meio da revolta. E com certeza você que se foi pra nunca mais voltar. Suas ideias ficaram um mero simples olhar. Seu modo de falar, seus pensamentos francamente não se perderão, sempre estará presente. Ausência corrompe e invade o coração. Medito frente às estrelas, faço uma oração. Por que foi assim, um mero golpe do destino? Deus sabe o que faz, aceitação é mó difícil. Sua família, confesso, nunca vi igual a comoção toda tomada diante do seu funeral. Vários parceiros nem acreditaram ao saber, todos se perguntavam por quê. Logo você, bandeira branca, acenada diante ao mastro. Descanse em paz, esteja com Deus num palácio. É, vários parentes, amigos, pessoas queridas que se foram, partiram, deixando muitas saudades. E a perda de um ente querido, de um parceiro, as lembranças nunca, irmão, nunca sairão da mente.